Positividade. Com positividade você vai longe, irmão. Morou? Conquista amigos, conquista pessoas, lugares. Tá ligado? Positividade, distrito. Boga clandestina. Positividade se conquista um bom lugar. Andando na cidade, olhando os carros voar. Aqui não tem idade certa pra morrer. Melhor viver o agora ou amanhã pode nem ter. Com positividade se conquista um bom lugar. Andando na cidade, olhando os carros voar. Aqui não tem idade certa pra morrer. Melhor viver o agora ou amanhã pode nem ter. Pensamento positivo, pronto pro caos, maus querem minha cota energética. Sobrevivo naufragando várias naus. Em mar bravo não existe valor do estética. Sapiense matando por iense. Penso desse modo, o amor é mais barato que a Mercedes Benz. Ligo pro ser que tu és e não pelo que tu tens. Que tu contas de manés, destra ter mal e dois pra bem. Se atingir o outro será também atingido. Atingimos a meta do teatro fingido. Tudo é delicado, descuido, cuidado. Sou mais um renegado que não vive iludido. Desigualdade aqui na cidade, é café da manhã às 7 da matina. Vários otários, vários operários, vários vigários esperando na esquina. Engravatado pegando malote, foge para longe com sua família. Eles têm coleção até de carro forte, não fode, plou, plou, plou, Brasília. Com positividade se conquista um bom lugar. Andando na cidade, olhando os carros voar. Aqui não tem idade certa pra morrer. Melhor viver o agora ou amanhã pode nem ter. Com positividade se conquista um bom lugar. Andando na cidade, olhando os carros voar. Aqui não tem idade certa pra morrer. Melhor viver o agora ou amanhã pode nem ter. Mano, o amanhã pode nem acontecer, pode até ser ilusório. O importante é viver o agora, sem se preocupar com os falatórios. O mal reina, às vezes ele me treina. Passei em sabedoria pra alcançar as metas. Pensamento vai longe, além do horizonte, seguimos com as afetas. Bicho vai pegar, quero ver quem vai ficar, quero ver quem aguenta. Onde o filho vai chorar e a mãe não vai ver, quero ver arranjar encrenca. Salame, se faz amiguinho na frente, filhinho de uma dame. Bom dia louco, toca muito tsunami. Não curtiu, chama um pro tatame. Porto Alegre não é Miami. É o som da rua causando no sistema um pane. Se for da boa me chame, se vale a pena ame. Leito pra uns pro outros dane. Prefiro batalha de conhecimento que sangue. Podem tirar sua roupa, seu celular, quebrar da sua casa o cimento. Mas nunca vou arrancar de você o conhecimento. Tá ligado? Quem não sabe já vai ficar sabendo. Que uma magia vai se espalhando no vento. Tudo na vida certo vira o aprendizado. Se não foi boa, alertou, deixou um recado. Com positividade se conquista um bom lugar. Andando na cidade, olhando os carros voar. Aqui não tem idade certa pra morrer. Melhor viver o agora ou amanhã pode nem ter. Com positividade se conquista um bom lugar. Andando na cidade, olhando os carros voar. Aqui não tem idade certa pra morrer. Melhor viver o agora ou amanhã pode nem ter. Intenção múltipla, relação. Melodia paira sobre as teclas do piano. Andando, andando, pensando. Grave e agudo, frequências transformando, formando um novo mundo. Mundo sujo do qual eu habito. Energias boas, canto e ressuscito. Mas na rua não é não, Jack. Só não fica de cara comigo. Se não tirei pra teu amigo, paguei uma porque tava com meus amigos. Mas quantos que era meu amigo e agora já não é mais. Proteção pros da minha laia, simplicidade nas batidas, paz. Com positividade, minha loucura é minha meta. Mais louco que o Batman tentando voar de bicicleta. Sai da reta, minha família é um distrito. E se amanhã não tiver mais, eu me perco lá pelo infinito. Distraído às vezes, para um segundo converso comigo. 2000 e agora, poesia que acompanha os cometas, distrito. Com positividade se conquista um bom lugar. Andando na cidade, olhando os carros voar. Aqui não tem idade certa pra morrer. Melhor viver o agora ou amanhã pode nem ter. Com positividade se conquista um bom lugar. Andando na cidade, olhando os carros voar.